Otam 3890, ficar atento ao tráfego da companhia que passará em retaguarda após estar autorizado para receber estacionamento, chamando para um táxi. Após o sinal da companhia, está autorizado a chamar para o táxi, então 3890. Azul 4040, faça nível 140, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1. Recife, 251, 4041, bom dia. Centro decolando aos 4.6, chama agora o controle de Salvador, frequência 119.8, senhor, bom voo. Tá nada, obrigado. 3597, bom dia, está no ponto para a próxima. Bom dia, está 3597, condições de decolar estão logo autorizadas, senhor? Afirmativo. 3597, ali mantém pista no zero, agilizando manobras na medida possível. Agilizando, está 3597. Bom dia, o Felipe 554, está no PAC 3, dentro da informação, Fóscoa, para autorização, Aracaju, preciso nível 130. Gente, 5514, por gentileza, aguarde. Está na escuta para quando tiver na autorização, 514. Solo, bom dia, está 3153, para o Galeão, informação Fóscoa. Tan 3153, muito bom dia, número 2, cópia. Aguarde. 5514, está pronto, cópia? Nota cópia, 5514. Está autorizado Aracaju, nível de voo 130, vai decolar do 10 com a curva à esquerda na saída Conde. Controle Salvador, terem 119.8 e o transponder será o 0263. 5, tráfego avistado, ajuste agora no 012, continue a aproximação, reportarei pista livre, senhor, confia, metrô embaixo travado. Ainda não. Gente, então chame quando tem o ar travado por direção de pouso no 995. Arena. 0804. Firme, chame agora centro Recife, frequência 125, decimal 1, gol no 804. 251, 904, obrigado. Salvador, bom dia. Cheguei para o 5362, assine identificação, desce e mantém 3010 com 1012, chegada a ponte 22, equipe 5362. É claro, chegada a ponte, pode guardar pelo 5362. Está livre. Desce, 5362, obrigado. Transponde 5116, controle 3980, na posição 10. Então, 3153, o contagiamento está correto, chama pronto, pushback, funcionamento. Camará, 3153. Para o táxi, está 3890 com 159 a bordo, 2:55, Altena, Natal. Então, 3890, está autorizado o táxi via Patio 1, Taxi Índia. Onde espera do 10, chame torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0, 12, bom voo. 1012, direita Índia, ponte para 295, 3890, obrigado, bom dia. Solo, atual, Fink, Romeu, autorização para ingressar no Patio. Pois o Alfianque Romeu está autorizado, ingresso no pódio principal, posição 08, reportar ao término. Reportar ao término. 95 no solo 51. Libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121 decimal 9. Lembrar na Golf, o gol 995. Ciência, solo 1219. 319. Estou em Salvador, Boatan 3890, pode esperar pronto. Boatan 3890, linha e mantém pista no zero. Ali mantém na 10, na 3890. Solo, gol 995, livrou, boa. 1995, muito bom dia. Está autorizado o táxi via Alfa Juliette, posição 03 do Patio 1. Muito bom dia, Alfa Juliette 03 do 1, gol 995. O décimo 1, bom dia. 251, bom dia. Decolador 54, chame agora o controle 119, decimal 8, senhor, bom voo. Obrigado, bom dia, 910. Yes, chame estabilizado o lock, passaria do 2223. Você pode falar estabilizado, passaria do 2223. Controle Salvador, bom dia, 3890, decolado. 3890, bom dia, vigilante direto do Jambo, 3890. Direto do Jambo, sobe. 35 no 7, passa nível de voo 150, chama centro Recife, frequência 128, decimal 8, 35 no 7. 288, 35 no 7, bom dia, senhor. Bom dia. Frank Romeu, bom dia. Passaredo 2223 estabilizado no localizador. Gente, passaredo 2223 completa final LS, Torres, 118, decimal 95, bom dia. 1895, bom dia. 35362, controle reautorizado 2000, via Bonfi, livre LS, reporta localizador 35362. Via Bonfi, reporta linha localizador 5362. 2223, tráfego ainda não avistado, senhor. Ajuste agora no 0 no 2. Continue a aproximação, reporte quando avistado, tem embaixo travado 2223. Reportará 2223. Avistado, estabilizado, baixado e travado, passaredo 2223. 2223 é passaredo, tem livre pouso, pistão na 0, vento 1-0 graus, 08 nós. Um livre pouso na 1-0, 2223. Foi na proa do Romeu Fox 08. Romeu Fox 5362, poderia voar externo. Negativo, mantenha chegado 5362. Chamando solo, Kilo Papavito. Só um instante, cópia, Kilo Papavito, confirmando, é um plano visual nível 1-05. Sem Tem, só os anticorpos, só me confirma a parte que encontra, se é a pista que decola. Tem, só um instantinho pra copa. Solo Salvador, bom dia, passarelo 2223, livrou. Passarelo 2223, bom dia, táxi via Alfa, Kilo, corrigindo, Alfa, Juliette, pátio 3, remota prevista 02. Ok, Alfa, Juliette, pátio 3, remota 2, passarelo 2223. Papapá, Zulu, Juliette, Sierra, bom dia, prossiga. ...3290, passa nível 170, chama centro Recife, frequência 12685, boa viagem. 5594, tá no parque 3 pontos, o pushback está no meu. O trip 5594, eu tenho uma aeronave da passaria do ingressando agora no parque 3 de Juliette, coordenando com a equipe de solo após o parqueamento da mesma, tem livre o pushback, acionamento, reporta táxi. Gente, o trip 5594, está visual com a aeronave da passaria, quando a mesma estiver parqueada, nós vamos coordenar para o pushback, acionamento, e informaremos para o táxi. Passarela 2223, fique atento ao balizador no pátio 3, posição agora é 04, ok? Remota 04. Afirmativo, remota 04, 2223. Torres, Salvador, bom dia, 5362 estabilizado no ILS, visual, abono 0, baixado ou travado. Felipe 5362, altímetro no 0 no 2, quanto na aproximação, aguarde na autorização do pouso. Aguardando, 5362. Quilo Papavito autorizado de Salvador para Sierra November, Quilo Charlie, inicialmente restrito a 1.000 pés até a liberação do controle para o nível 105. Decolada 17 com curva à direita via corredor axé, controle em 119.8, torre em 118.95 e aciona 5130 no transponder. Quilo Papavito, correto, confirma o POP? Três pessoas, para acionamento táxi, decolagem, torre, transfere em 118.95, ajuste 1012, um bom voo. Solo, bom dia, está carro 6570, autorização Recife, 410, nível. Absa 6570, número 2 para cópia, eu tenho pré-aprovado 350, aguardo a coordenação 410. Aceito 35. Sim, só um instante, cópia, prepara a saída PUCA, transição Caju, aguardando, Absa 6570. PUCA Caju. Papapapá, Zulu, Juliette Serra, pronto, cópia. Zulu, Juliette Serra, autorizado Salvador para Serra, November, Tango, Foxtrot, inicialmente restrito no 1.000 pés, até a liberação do controle para o nível 085. Decola da 17 com curva direita via corredor axé. O controle em 119.8, torre em 118.95 e aciona 5111 no transponder. Juliette Sierra, correto, no pátio 5, 3 no POB, acionamento táxi, decolagem, torre, transfere em 118.95, ajuste 1012, um bom voo. 5362 no solo de Salvador 07. Liberou já a pista agora, chama o solo em 121, 19. Bom dia e até daqui a pouco. 1219, bom dia, até daqui a pouco. Zulu Juliette Serra, pátio 5. Reporte quando pronto para o táxi, informando a autonomia quando possível. Reporte quando pronto para o táxi, informando a autonomia quando possível. Gente, reporte no ponto de espera da Taxi Papá, o Zulu de Leterra. Primativo, já tem autonomia ou não? Gente, o altímetro marca 1-0-1-2. Com 1-62, alternado Campinas, 3 horas e 20 para o táxi. São 3153, inicialmente táxi até através do 05, aguardando instruções. Táxi lento até através do 05, aguardando instruções. São 3153. O APSA 6570, pronto, copy. Afirmo. Autorizado Salvador Recife, nível 350, via pelo ISC 58. Decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo, Aracaju, onde intercepta o eixo da aerovia e segue conforme. Controle em 119.8 e aciona 5126 no transponder. APSA 6570, autorizado 350, Recife, via pelo ISC 58. Puca, Jamo, Aracaju, 198, controle de saída, 5126, transponder. APSA 6570, correto, parte 3, reporta pronto para o estacionamento. Está pronto para o posto de estacionamento, APSA. Atingindo Juliette, visual granada da companhia, já passando, vai ingressar então para o parte 3. Gente, ingressa, Juliette, parte 3, posição prevista, remota 05, porém fique atento ao balizador, o trip 5362. Afirmativo. Revista 05 atento balizador. O 362. O tanto ISO no 53 vai tentar a aeronave da trip ingressando no pátio 3, após prossegue pátio principal Índia. Ponto de espera torre em 1-1-8-95, ajuste 1012, um bom voo. Mas eu tenho que parar de Índia. Ponto de espera 3895, obrigado. Pode O APSA 6570 confirmando, já está pronto para o estacionamento Pátio 3. Afirmativo. Sente, aeronave da trip ingressando no Pátio 3, coordenando com a equipe de solo após a passagem da mesma, autorizado o acionamento, reporta táxi. Após a passagem da trip, está livre o posto, o APSA 6570. Paulo Salvador, bom dia, Federal 9970, informação Vox Lado, serviço 347, Telefone. Oi, Salvador, bom dia, o Trip 5514 está no ponto de espera da 1-0, pronto. Trip 5514, autorizado, ingresso, decolagem, pista 1-0, vento 090 graus, com 07 nós, o altímetro 1-0-2. Trip 5514, autorizado, ingressar, alinhar e decolar. Curva esquerda no perfil da saída Momo, após Momo voa a posição Cogbu, após Cogbu voa a posição Flock, onde intercepta o pêndulo 2-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-1-9.8 e aciona 5-1-2-4 no transponder. Federal 99-70, autoriza Teresina 340, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, após Momo voa Cogbu, Flock. Upper Zulu 2-0, conforme o rato do plano. Controle 19-8, transponder 5-1-2-4, Federal 9970. Federal 9970, correto, parte 3, chama pronto para o SBA de ensinamento. Chama lá. Paulo Gol 715, posição 9, pode ser. Gol 9-7-1-5, portão 09, livre acionar, reporta ataque. Ataque. Gripe 5514, decolado de Salvador, 13, controle em 119.8, bom voo, Feliz Natal. Controle 119.8, obrigado, da mesma forma a todos vocês aí, obrigado por tudo. Afirmativo, Mike Zé Golf, alinha e mantém cabeceira 17. Controle Natal, desculpa, controle Salvador. Bom dia, o Trip 5514. Trip 5514, sopa no nível 130, vou direto com onde? O Trip 5514, sobe 130, vou direto com onde, grato. Afirmativo, Zucorgino, papapá, Zulu, Juliette Serra, mantém o ponto de espera, o número 2, para decolagem da pista 17. TAM 3153, autorizado a decolagem de pista 10, vento 090 graus com 08 nós. Decolagem autorizada 10, 3153. Afirmativo, aguarde o Max Reagor para decolagem. Afirmativo, o tráfego que se encontra sobre a cabeceira 17 irá aguardar para decolagem. É, deseja só adiantar seu táxi até a entrada do pátio 4, ficar mais próximo da cabeceira? Só um instante, cópia, prepara a saída Puca Transição Caju aguardando. Puca Transição Caju aguardando. Estou no 897, não é, me escuta, aguardando duas aeronaves, ele é um táxi à retaguarda. Só um instante, por gentileza. Aguardando, 897. Solo Salvador, bom dia, passarelo 2223. TAM 3153, decolado aos 5, corrigindo aos 15 de Salvador. Controle 819.8, bom voo, Feliz Natal. 1098, Salvador, obrigado, Feliz Natal, TAM 3153. Salvador, é o Trip 5384. Trip 5384, informação em curso Foxtrot, ao terceiro para cópia, Maceió, nível 190. Prepare a saída Puca Transição Caju aguardando. Puca Caju aguardando. Bom, para o táxi de onda amanhã, 7 agora, 332, Campinas. 167, 332, Campinas. O Gol no 7, 15, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, ajuste 1012, bom voo. Passo Índia Alfa, 18, ponto de espera, 1012, bom voo. Obrigado. Para o táxi, está para carro 6570, 02, a boa, 2 horas e 40, alterna Natal. Absa 6570, seguindo a aeronave da Gol, prossegue como número 2 até o ponto de espera da 10, via Índia, ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, ajuste 1012, um bom voo. Tem Gol, via Índia, 1295 no ponto de espera, estado 1012, Absa 6570. Para o pushback, acionamento, espera o 9970. O Gol no 897, não escuta? Não escuta. Acordando com a equipe de solo, após a passagem da aeronave da Absa, retaguarda, livre acionar, reporta táxi. Após a passagem do colega da APSA, autorizado, push, gol 897. Para pushback, acionamento, federal 9970. Federal 9970, livre acionar no pátio 3, a porta táxi. Livre puxar e acionar federal 9970, pátio 3. Gol no 642, pronto, copy? Pronto. Roma 642, autorizado Recife, nível 390, via pelo ISC 58. Decola da 110 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 119.8 e aciona 5074 no transponder. 390 autorizado, Puca, Caju, pelo ISC 58, decolando da 110 com curva esquerda, 119.074. Drone 642 apenas confirmando após Puca voa a posição Jamo, após Jamo Aracaju, onde intercepta o eixo da aerovia pelo ISC 58, segue conforme. Portão 03, chama pronto para o SPEC, seu nome. Puca, Jamo, Caju, conforme, obrigado. Passaria do 2223, pronto, copy. Pronto, copy, é 2223. Passaria 2223, autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decola da 110 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde corrigindo, após Elefa, prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.8 e aciona 5131 no transponder. Poderia continuar o transponder somente? Transponder 5131. Autorizado conforme Vitória da Conquista 180, decola da 110 com curva direita, agora eleva após conforme em rota, controle 119.8, transponder 5131, passaredo 2223. Passaredo 2223, correto, PAT 3, chama pronto para o SPEC, na menos. Reportará 2223, pronto. Mano, muito incomodado. Muito. Lula 715, após a decolagem da 110, deverá manter a proa de decolagem até 12 mil pés após curva direita no perfil da saída Arbol. Lula 715. Entendeu? Manter a proa até 2 mil pés de decolagem. No perfil da saída Puca, Jamo, Aracaju, após conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.8 e aciona 5134 no transporte. 190 Aracaju, decola 10, primeira curva à esquerda. Puca, Jamo, Aracaju, 119.8 o controle, 5134 no transporte. Trip 5384, correto, PAT 3, chama pronto, pushback, acionamento. Voltará para pushback, acionamento. Bom dia, está carro 6570, ponto espera da 10, pronto. Está carro 6570, alinha e mantém cabeceira 10. Alinha e mantém na 10, está 6570. Zulu, Gilete Serra, decolado de Salvador, os 21, controle em 119.8, bom voo. 19.8, vai transferir um bom dia, o Zulu, Gilete Serra. Segue táxi na retaguarda do voo, ponto espera da 10, federal 9970. Retaguarda, por gentileza. 1715, decolado 221, controle em 119.8, bom voo, desde já, Feliz Natal. Obrigado, igualmente. Voo 1897, táxi via Pátio Índia, ponto de espera torre em 1898.95, ajuste 1012, um bom voo. 1012, Pátio Índia, é a torre 395, 897, boa. Dá para fazer aproximação na projetada, eu mais que eu solicito a Pro 300, na Pro do destino, para bloqueio da 295. Foi 300, então. Mantendo a altitude, autorizado 080. Tenso para autorizar subir para o nível 080. Autorizado 080, mais que a Golfa para o 300. Controle Salvador, bom dia, do papapapá, Zulu de Letier. Mantenha mil pés, corredor Axé, o Zulu de Letier. Final Shelf. 153, passa nível 160, chama o centro VC, frequência 1251, uma boa viagem. 251, na frente já tá, só 3. 153. Igualmente. Gol no 897, a linha mantém cabeceira 10. A linha mantém 10, 897. Você prossegue pelo litoral ou voa direto? Via litoral, senhor. Apto a decolar. Quilo, Papa Victor, decolado em Salvador, 23198, bom voo. Apto, Victor. Apsa Cargo 6570, também decolado em Salvador, 24, chama agora o controle em 109.8, muito bom voo, desde já, Feliz Natal. Obrigado, Feliz Natal a todos também. Ponto espera da 10, Sideral 9970. Gente, Sideral 9970, mantém o ponto espera, por gentileza. Mantém ponto espera, Sideral 9970. Passivo, aguardando quanto possível na sua subida 105, tira o ponto aqui. Controle Salvador, APSA 6570, cruzando 4500. APSA 6570, contato radar, subnível 350, perfil PUCA. Para o 35, perfil da PUCA, APSA 6570. Estreia turbulência 767 da APSA que decolou à frente. Quando pronto, vento 090 graus com 10 nós, gol no 897. Da Gol, a Lima tem cabeceira 10. Ah, sim, já passa aí antes do início do Gol. Vai, né, mandei, na cabeceira 10, será o 990. 9990 na escuta do controle? 9990 na escuta do controle? Total 9990. 9990, autorizado chegada a mais. Desça para o nível 050, estou tímido. 1092, vigilância radar. 0012, estou liberado até. 3 para pushback e acionamento. Passaria do 2223, no pátio 3, livre acionar, reporta táxi. Reportará para o táxi 2223. Através do farol da barra. Zulu, Jack Serra, inicialmente sua para 2.500 pés. Zulu, Jack Serra. Zulu, Jack Serra, iniciando subida para 2.500 pés. Zulu, Jack Serra, poderia informar o estimado para pouso? Duas horas e 10, Luz Letiano. 1998, bom voo, desde lá, Feliz Natal. 19998, um Feliz Natal também para todos aí. Obrigado, bom dia. Luiz Salvador, bom dia, gol no 897, cruzando à direita, perfil da EL. 897, contato radar, sul para o nível 360, perfil da EL. Ah, o 360 da EL. Quando você solicita por lá de Leda? Foi Leda. Por lá de Leda, gol 1897. Papa Vitor Rio Vermelho, próximo ao Fada da Barra, autoriza o 75. Justamente sou para 2.500 pés, quilo Papa Vita. Para 2.500, viu? Sideral 9970. Autorizado, decolagem cabeceira 10, Sideral 9970. Chame agora o centro Recife, frequência 12685, boa viagem. 2685, obrigado. No 5, passa nível 170, chama centro Recife, frequência 1288, boa viagem. 288, obrigado. 299 no 0, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 2. 4.000 no 0 no 2, 99 no 0. Zip 55 no 4, a 61 milha 910 Salvador, submantenha nível 1 no 0, serviço radar terminado, chama Aracaju 1201, boa viagem. Começão. 1203, boa viagem. 5514, chama Aracaju 1203, obrigado, bom trabalho. Eu tenho todos um Feliz Natal também. Sideral 9970. Informe o tráfego, posição de 1 hora, 14 milhas, rumo oeste, subindo e mantendo 2.500 pés, aeronave Charlie 3-1-0. 7, total 9-9-1-0. Controle Salvador, bom dia, Sideral 9970. 9970, contato radar, subo nível 340, perfil Momo. Assim, saindo o perfil da Momo, Sideral 9970. Luz, mulher de serra, controle. Luz, mulher de serra, seguindo 2.500 pés. Luz, mulher de serra, mantenha 2.500 pés. Luz, mulher de serra, mantenha 2.500 pés. E no Papa Vito, controle. No Papa Vito, mantenha 2.500 pés. E o Papa Vida informa o tráfego, posição de 12 horas, 5 milhas, rumo oeste, mantendo 2.500 pés, aeronave Romeu Vitor 1-0. Cliente, reporta na conta fiscal. O total 9-1-0, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 060, total 9-9-1-0. Vetoração 060 à direita, 9-9-1-0. No 2, um bom voo. Pátio principal, Índia, ponto de espera, 1895, grato, bom dia, um bom trabalho. Papa Vito, pode informar o estimado para pouso? Será 10.55, 9-0, correção, 11.21, 1-1, 11.21, 1-1, 1-5, 1-1, 1-5. Mike Charlie Alpha, só um instante, cópia. Para pushback acionamento, o gol 1-642 na 3. Gol 1-642, coordenando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Passaredo, iniciando o táxi a partir do pátio 3. Após a mesma, livre acionar, reporta táxi. Reportaremos. O Zulu já disse a sua para o 085. Zero, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2, informe no curso do localizador, total 9-9-1-0. 2.000 pés, 1-0 no 2, informaria estabilizado, 9-9-1-0. Tô 9, Salvador, muito bom dia. Passarelo 2223 se aproxima do ponto de espera da 10, está pronto. Passaredo 2223, inicialmente a linha mantém cabeceira 10. A linha mantém na 10, passei 2223. Passaredo 2223, o vento 090 graus com 10 nós, autorizada a decolagem em pista 10. Bom, livre decolagem 10, passaredo 2223. Salvador Lençóis, nível 180, decola da pista 17, primeira curva à esquerda após a decolagem, no perfil da saída Momo, e após Momo, direto Lençóis. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5151 no transpondo. Mike Charlie Alfa correto na Baeté, me confirma o problema. 05, para acionamento, táxi de decolagem, torre transfere, 118, decimal 95, ajuste 1012, um bom voo. Exato, tá 8, bom voo, desde já, Feliz Natal. 119, decimal 8, grato, um bom dia, um bom Natal extensivo a todos. E até a próxima. Até. Senhor Golf, pode informar o sinal de pouso? 0019. Cliente 109. Autoridade Salvador, bom dia. Passaredo 2223, transfere. 23, passaredo, contato. Radar sobre nível 180, perfil Arbor. 180, perfil Arbor. Passaredo 2223. Chané 6225, correção desça para 2010. Ajuste no altímetro no 092, informe no localizador. Ok, para 2000 pés, informarei no localizador, 6225. Um abraço, é o Pires, um abraço. Federal 9970, passa nível 180, chame o centro Recife, frequência 12685, boa viagem. Recife, 12685, Federal 9970, bom dia. Lula Juliette Serra, entendido que o nível final será o 085. Braço Pires. Total 9910. Aviso do pouso, total 9910. Sai na Natal e 3 horas de autonomia. 42, só um instante para iniciar o táxi. Só estou confirmando aqui com o centro Recife se o mesmo recebeu a DLA no plano do senhor aqui em Recife. Só um instantinho, por gentileza. Azul 4234, só um instante, cópia, prepare a saída PUC, atenção, Caju aguardando. 4234. Decimal ingressando agora na Alfa, chama o solo 12, decimal 9, seu solo 39. Alfa 2, vamos lá. 9, 9, 9. 42, táxi via Índia, ponto de espera, torre 1, 8, decimal 9, 5, ajuste 1012, um bom voo. Gente, via Índia, 189, obrigado, bom trabalho. Total 9, 9, 9, 0, Alfa. Total 9990, bom dia, táxi Alfa Juliette, pátio 3. Posição prevista remota 1-0. Alfa Juliette, remota 1-0. F6225 está estabilizado no localizador da 1-0. Complete aproximação, chame agora a tua 10895, bom pouso. Obrigado, ok. Mike, Serra Golf, controle. Escuta permanente. A 60 milhas oeste Salvador, mantém o nível 080, chame agora o centro Recife, frequência 1288, boa viagem. Agora com o centro 288, grave, Recife, aumente. Controle de Salvador, passarelo 2223, solicita, quando possível, proa de obdute. 0 vento, 090 graus, 102. O ajuste no momento, 1012. Ei, 6225, entendeu? Livre pouso. Afirmativo, livre pouso, Oceanem 6225. Papá, o meu Serra, November Vitor, foi quem chamou o solo, confirma. O Serra November Vitor. Papá November, Índia Vitor, bom dia. Só me confirma o pátio que encontra-se e a pista que decola. Número 3 para a cópia, só um instante, por gentileza. Salvador, este é o Trip 5384 para Bushback, acionamento no pátio 3. Trip 5384 no pátio 3, livre, acionar, reporta táxi. Aviso normativo, livre, push, acionamento, reportará para o táxi. Poxa, né, 6225 no solo 44, direito 121, decimal 9. 219, ciente. Uno 642 é a torre. Escuta. Afirmativo, surgiu um problema conjunto ao seu plano Centro Recife, estamos em contato com o mesmo, solicitou que aguardasse, ok, para sua decolagem. Gente. 01. Alfa Juliette, portão 01, 6225. Azul 4234, autorizado Recife, nível 350, via Perusque 58. Decola da 110 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 119.8 e aciona 5143 no transponto. 350, aprovado Recife, decola da 110, curva à esquerda, perfil Puca, transição Aracaju. É por isso que 58 era o via, controle 19.8 e aciona 5143, azul 434. Azul 4234, correto, portão 8, chama pronto, pushback, assinamento. Chama não, obrigado. Uno 642, Zé Torre. Escuta. Altere seu transponder para 5164, por gentileza. 5164. Autorizado, gol no 642, ingresso, decolagem.